choras desse jeito. Coração amargurado, diz que Deus te esqueceu e teu sonho já morreu, se sentindo um derrotado. Mas isso está acontecendo porque Deus te escolheu. Pode preparar a festa, a palavra hoje é esta: seu inimigo já perdeu. Jesus vai te levantar. Agora continue a orar. Esse vento vai passar, vai mudar a tua história. O Senhor não te chamou para ser envergonhado. Você pode acreditar, a vitória vai chegar. Tem um anjo do teu lado. É o quê? É um arrebatamento. Quando ele ao céu subir, mora com Jesus ali, terminando o sofrimento. E quantas vezes você chora? Entrega pra você. Jesus já te levantou, já mudou a sua história. Esse vento já passou, toda a luta terminou, o inimigo foi embora. Esse anjo do teu lado. Que prazer participar desse lindo DVD. Deus é fiel. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado.